Temos o mundo nas nossas mãos. We've got the world in our hands. Quero que o meu drone voe comigo até ao arco-íris para eu escorregar no arco-íris. Fale comigo para ver todo o mundo. Dizer-me para eu saber tudo e que joga a bola comigo. Brinque comigo lá fora. Vá comigo ver um arco-íris ao perto. Apanhe muitos solos para eu ficar muito quente. Veja as estrelas cadentes. Me leve até ao planeta Terra para ver todos os ladrões e mandá-los para a cadeia. Me leve ao cimo de um arco-íris para apanhar estrelas. Vejo um esqueleto de dinossauro num museu. Apanho uma estrela e um foguetão. Apanho muitas coisas, animais, foguetões e estrelas. Me leve a ver os passarinhos ao pé e os ninhos dos passarinhos, porque eu gosto muito de passarinhos. Vá para o espaço. Me leve para a Itália comer pizza. Me dê bolachas para comer. Brinque comigo. Arrume o meu quarto. Me leve para as nuvens para eu comer algodão doce. Veja as cores do arco-íris e quero que ele espalhe muito amor. E com a ajuda do nosso drone, podemos sonhar sem sair do nosso lugar. Jardim de Infância de Santiago, Grupo 3.